Charge, vento 130 graus, 102. Fala, Daniel. Iniciou o mapa. Você tinha que ser tempo próximo do ideal de vento, ligado. Círculo 5 dessa para 4 mil pés, que é negar no 096. No 096, 4 mil pés, 35, para 5. Patão, gosta de Golf, aciona identificação. Oscar Papa Golf, 63 milhas, sudoeste do Velho Salvador, contato radar, vem na proa de mar e para chegar na mar e reporte para descida. Decolado aos 40, chame 1208. 208, 67, 47, boa. Tudo boa, 67, 47, da web. Tá decolada na da Elida. Jet 6747, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da El. Está autorizado, vai direto Lida. Lida está presente, 6747, grato. Jet 6747, voo em direto bridge, restrito pelo centro Recife, até nível de voo 320. Ok, bridge da presente, restrito 320, muito obrigado, senhor. Salvador, o Chané 6313, na posição 4, pushback, estacionamento. Autorizado o posicionamento, o Chané 6313, chama para táxi. Autorizado o pushback, estacionamento, chama para táxi, Chané 6313. 55 no 5, autorizado Duna 2000 pés, reporte estabilizado no localizador. Duna 2000 pés, reportar estabilizado, 6747, chame centro, Recife, frequência 133, decimal 25, alternando 133, decimal 95. Ok, Recife agora 3325, 3395, é Vimeia 747, boa noite. Boa noite. Patão, gosto para Golf e vou direto do Nã. 172 a bordo, 6 horas e 45, até na Galeão. Galeão, 3 e 45, 172 a bordo. Livre o táxi à direita, no ponto de espera, chame a torre 1895, tenha uma boa noite, ou chame a 3 no 3. Táxi, até o ponto de espera, pista 90, 295, chame a 63 no 3. Tem 3.000, ajuste no 0 no 6. Eu acho que eu vou pra Golf. Abraço, amigo. 595, complete final, chame torre 118-95. 7, tá interceptando agora, vai chamar torre 7-8-5. Salvador, 3-5-5-5. Estabilizado na final da 1-0, baixado e travado. Trip 5515, ciente, tráfego avistado, livre pouso, vento 130 graus, 109. Livre pouso, ciente, 5515. Salvador, boa noite, fechamento 6313, pode esperar a pressão. Pronto. 3, mantém o pronto, espera. Mantém o pronto, espera, fechamento 6313. Gol no 076, na identificação, desse mantém 050 na chegada Mário, justo no 096, gol no 076. No 5, solo 5-3, a livrar, solo 1-2-1, nós. A Golf, desse mantém 2000, autorizado, final, aliás. No 5, boa noite, taxi na Alfa e Kilo, para a posição 4, Tupac 3, perdão. Alfa, Kilo, posição 4, Tupac 3. Chamete de decolagem, 130 graus, 08 metros. Decolagem, pistão a zero, chamete 63, 93. 3 ao 551208. 208, boa noite, Xené 6303. Salvador, boa noite, Xené 6303. Subida da El, cruza 1900, sobe 360. Quando possível, solicita a proa de Leda. Xené 6303, contato radar. Voe direto Leda, Oceané 6303, subindo para o 360. Direto Leda, sobe 360, Oceané 6303. Web 5796, sem identificação, disse mantém o 060 na chegada à Mar, igual a GLS X-Ray, ajuste 1096. 516, na Mar para o 060, ajuste o que está fazendo. Utilizado o Web 5796. Identificação, desse mantém 070, chegada Mari, aguarde procedimento LS X-Ray, ajuste no 0 no 6. Então, 3398. 070, Mari, LS X-Ray, da 0 no 6, da 3398. Golpe no localizador. Só para Golfo, complete final, LS Torre 11895, com pouso. Golfo, obrigado, boa noite. Oscar, Papa Golf. Papa Golf, boa noite, ajuste no 0 no 6, vento 130 graus, 109. Reporte passando externo, confirme sem terceiro pouso no 0. Atenção é 107, vou cancelar a força externa. Prossegue agora visual aos 59 cancelados, reporte final no 7, o Oscar Papa Golf. Camará. 76 desse mantenha 2000 autorizado final ali. 2016, informarei. Canem 313, suba e mantém nível 320, restrito pelo centro Recife. Esse é o seu... Centro Recife, é, sobe nível 320, chama 6313. Web 5716, desse mantém 3000. 3398, desse mantenha 5000. Oscar Papagô, pouso autorizado no 7, pulo 30 graus, 109, cheque o trem. Marcial travado, pouso autorizado. Tá na 6313, chama Recife agora, frequência 13325, alterna 13395. 13325, alterna 3395, chané 6313, obrigado, boa noite. Boa viagem. Obrigado. Salvador, Sam 3398, pode voar, ITAP. Direto, ITAP. ITAP 3398. Web 57 no 6, voe direto, Duna. Dona, 7 da manhã. Que é o 04, o táxi livre, frequência livre estacionada. Sete no meio, vou Duna, desse mantém 2000 web, 57 no meio. 3398, desse mantenha 3000. 3000, tá, 3398. 76 vai interceptando, já tem o aeródromo à vista. Complete LS, torre 11895, voo 1076. 1895 completa, o pregaço já volta. É. Web 5716 autorizado, final LS. Autorizado, 76. Salvador, muito boa noite, esse é o Gol 1076. Estamos no momento passando externo, baixado e travado. Gol 1076, pouso autorizado, pistão 0, 130 graus, 089. Livre pouso, 1076. TAM 3398, desse mantém 2000. 2000, TAM 3398.